Chega na África, estou no outro par. Na África, eu passo jovem, na África, se tem que fugir, não me dou, não me quer. Sinto, água, babuchinha, nos mar. Eu hoje já derrota e bota-me na África. Guarita, da folha, joga, mó. Já me ensinei, a luna, joga, mó. Se cabrão. Assumo chuca se com foco negro e balha. Na rosa de avançar e bloco canchar. Já é burro, na África, gozar. Até as vezes, zique, os jogos assumem, brilhar. Mas,